Estamos hoje na Pastelaria Zé Manel, na cidade de Oliveira do Hospital, um espaço novo aqui, mas também muito à semelhança do que já acontece em Ceia. Estamos à conversa com o seu responsável, o gerente deste espaço, Pedro Soares. Bom dia. Bom dia. Uma casa nova, acabou de abrir, como é que está a correr? Muito bem, acima das expectativas, estou mesmo muito, muito satisfeito. Era um projeto que já tínhamos previsto abrir, portanto, o ano passado, alguns atrasos. No entanto, aquilo que nós pretendemos não é ser mais um, é tentarmos, de certa forma, fazer aquilo que sabemos fazer muito bem. É bolos, em termos de qualidade, fazemos aquilo que se pretende dentro desta área, que é o atendimento, a simpatia, a forma de estar. Nós queremos que a pessoa entre no nosso espaço e se sinta à vontade, se sinta bem e, essencialmente, que haja conforto. Pronto, que é isso que hoje em dia penso que falta em muitos lugares em Portugal, que uma pessoa vai e sente-se um bocadinho a mais. Aquilo que nós tentamos criar é um ambiente familiar, de certa forma, que as pessoas sintam-se bem e gostem de cá estar. Portanto, esta pastelaria Zé Manel, portanto, é um nome que já vem desde 1986, já tem grande tradição, é um nome de referência. Sem dúvida. A pastelaria Zé Manel, em Ceia, é minha de há 4 anos para cá e eu, sem dúvida, tentei e felizmente com sucesso fazer tudo à imagem do Sr. José Manel. O Sr. José Manel é uma pessoa de referência em Ceia, infelizmente já faleceu. No entanto, portanto, aquilo que eu percebi desde o início foi, não era só o atendimento, não era só um serviço, era essencialmente criar uma relação com o cliente. Isso hoje em dia é cada vez mais importante. Ou seja, nós não estamos aqui apenas só para servir bolos ou para servir bebidas, nós estamos aqui essencialmente sim para criar uma relação com o cliente, criar uma relação de proximidade, de conforto, de forma que o cliente se sinta bem, que a pessoa se sinta bem quando vem cá. Portanto, o Sr. Manel, sendo uma pessoa de referência em Ceia, aquilo que criou à imagem dele foi uma casa que ainda hoje é reconhecida, felizmente, como a pastelaria mais antiga de Ceia e, essencialmente, com melhor qualidade de bolos. Portanto, nós não olhamos à questão preço, acho que hoje em dia é todo cada vez mais importante a questão qualidade, a pessoa gostar daquilo que come. Aqui neste espaço tem fabrico próprio ou é fabricado na pastelaria em Ceia? Nós temos duas pasteleiras, uma com 17 anos e outra com 15 anos de trabalho no mesmo local, e aquilo que nós tentámos fazer foi aproveitar todo o know-how criado até agora e trazer os bolos de lá para cá. Portanto, ou seja, acho que não era interessante criarmos um fabrico próprio em Oliveira quando já temos toda a experiência em Ceia. Aquilo que, pronto, neste momento está a acontecer é que elas vão ter o dobro do trabalho, mas, portanto, a questão é que, pelo menos em termos de recompensa, o trabalho está a aparecer e elas ficam muito contentes por também serem reconhecidas aqui em Oliveira. Nós, felizmente, o mercado de Oliveira já era feito por nós, portanto, os clientes deslocavam-se a Ceia. Aquilo que nós também agora estamos a tentar fazer é criar um bocadinho mais a proximidade e estarmos mais presentes também para os clientes que nos procuravam em Ceia, essencialmente. Isso. Muito bem. Quanto a este espaço, vai funcionar todos os dias? Qual é que vai ser o horário de funcionamento da casa? Sem dúvida, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. Portanto, não iremos encerrar nenhum dia. Já me apercebi que, essencialmente ao domingo, toda a gente procura. Olha, mas vocês vão estar abertos? Sim, vamos estar abertos ao domingo. Acho que é uma aposta que vamos fazer segura, portanto, porque, essencialmente, as pessoas hoje em dia querem também sair ao domingo e aproveitar um bocadinho e apanhar ar, e toda a gente se queixa, epa, mas ao domingo está tudo fechado, pronto, mas vamos estar cá presentes, sem dúvida. Também este espaço é associado à criação de postos de trabalho, criaram novos lugares. Sim, nesta primeira fase já avançamos com 3 postos de trabalho, portanto são 3 pessoas a full time, a tempo inteiro. Penso que se continuar e se melhorar melhorarmos e se iremos pelo menos continuar com esta aproximação com o cliente e com este número avultado de clientes, penso que iremos aumentar consideravelmente em muito pouco tempo, sim. Esta casa afigura-se-me como uma sala de visitas na cidade de Oliveira do Hospital, para o convívio, para o pequeno almoço, para o lanche, é esse o conceito desta casa? Sim, tentamos trazer algo novo, são produtos novos, portanto não queremos só estar relacionados com o pequeno almoço ou com o lanche, queremos estar relacionados com uma pastelaria que tem algo diferente. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós, sensivelmente, há 2 anos ganhamos o primeiro prémio no melhor bolo de castanha. Neste momento, o ouriço de castanha, só para termos mais ou menos uma ideia daquilo que estamos a falar, é um produto exclusivo nosso. É um produto que tem uma procura muito, muito grande. Engraçado que a primeira abordagem que foi feita dos clientes Oliveira foi logo o ouriço de castanha. Portanto, sem conhecerem, que é um produto bonito, é um produto muito engraçado, mas essencialmente é um produto muito, muito bom. E aquilo que nós tentamos fazer é sermos diferentes. Portanto, temos o queque de requeijão, temos as natas de requeijão, também é um produto muito, muito procurado. E porque assim, bolos é uma coisa normal, portanto, há aquele bolo simples e vamos também ter, não é? Obviamente, mas vamos tentar privilegiar pela diferença. Portanto, fazemos cada vez mais um produto diferente. E quanto à disposição da vossa casa, um ar moderno, mas também simples, quer-me parecer, qual é que foi a vossa preocupação? É engraçado essa pergunta, porque sem dúvida é talvez o ponto forte desta casa. Nós não temos aquele mobiliário simples de café. Nós temos um mobiliário todo ele com almofadas, de forma a tentar realmente criar o tal conforto. É um mobiliário que ocupa bastante espaço, reduz-nos drasticamente em termos de espaço para o nosso cliente, mas os que cá estiverem então sentem-se bem. Portanto, é essa a ideia, sem dúvida. Portanto, é esse também o conceito, é ter uma casa convidativa e quem cá esteja sinta bem. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, vejo que está confiante nos próximos tempos da pastelaria aqui em Oliveira do Hospital. Sem dúvida. Tenho que admitir que Oliveira do Hospital, neste momento, apesar do que aconteceu, e todos nós sabemos em outubro, tem uma energia muito, muito positiva. Adoro a forma de estar das pessoas, adoro esta energia que vibra. Nós sentimos na rua essa energia, portanto, é algo que a nós nos dá uma alegria imensa estarmos cá presentes, estamos cada vez mais implementados também em Oliveira e cada vez mais viver também desta energia, sem dúvida.